Caminhei pela ribeira do lixo, até que toquei no lodo macio. Caminhei pela ribeira do lixo, avancei no lodo macio. Agasalhado no calor, estados de trigo, encontrei um canavial. E assim encalhado no mar, diante do copo vazio, passei com o escafandro que me deste.